Fala, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web, edição para 25 de julho de 2013. Uma edição que hoje lhe vai trazer grandes músicas instrumentais, como é lógico, já começamos com uma. A música Box Polka, de Brooke Owens. Atenção que as duas primeiras coisas que nós vamos aqui ouvir não são originais, ou seja, não são exatamente as versões originais das músicas. Assim, estão bem interpretadas e por isso mesmo vou trazê-las aqui. São como que versões alternativas, enfim. Vamos ficar com Anderson, I Hear You Now. Aliás, I Hear You Now, assim que está correto. A versão original é dos Vangelis. Depois vamos ficar com uma versão ao tema de Mike Oldfield, um mítico de Tubular Bells, sem dúvida uma grande obra, mas que aqui não é a versão original, portanto, ainda assim vale a pena conferir. É também para trazermos aqui versões alternativas. E apresento-vos então estes dois temas, espero que gostem. Esta é a Nota 7.

E essa sim, é original. Take 5, de Dev Brubeck. É um nome, enfim, bastante reconhecido no mundo da música instrumental. E não só, mas sobretudo na música instrumental, que é onde mais se pode explanar e pode sobressair também. E nós vamos aqui então conferir uma melodia ao estilo jazz deste artista que nós vamos passar a escutar. É intervenção única para música única. A minha terceira intervenção vai trazer mais dois temas que já serão para as despedidas. Mas para já ficamos com Dev Brubeck e tema Take 5. Thank you. E de regresso que estamos agora para mais duas músicas que vão fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Um é guitarrista, e que guitarrista que é? Ricky King, um nome inconfundível quando falamos de música instrumental. Aqui vamos ouvir Sleepwalk, e é retirado do seu primeiro disco, de 76. Vamos depois ficar com Rick Wakeman, que é um pouco tudo, organista, se não estiver correto, organista, também já canta, também já cantou, enfim, oferece-nos um pouco de tudo, Rick Wakeman. E nós vamos conferir aqui uma melodia instrumental, como é lógico, não é? Que dá pelo nome de Jane Seymour, então, que vai fechar a edição de hoje do nosso Nota 7, que amanhã estará de volta, mais ou menos por volta desta hora, 19 horas. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima tarde. Já de seguida chego umas rapidinhas na brasa com os novos parodiantes. Fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã.